restaurante no Leblon, Jordan Supreme Lebron. Mano, volante, cigarro entre o dedo. Vê tu dançar com seu cabelo, eu acelero o flow. Mas veja a cena em slow. Se tu quer, fechou, se tu quer, fechou, Que ela tava pro outro cara, deu pra mim, vi que eu sou o cara. Já não pode me ver cara a cara. Se rainha coroa é cara, e eu aposto no cara ou coroa. Se tu ficou, afunda a canoa. E eu não ligo de gastar palavra. O problema é gastar tempo à toa. Você tem algo a perder, ela disse tenho nada. Perguntou se eu tinha alguém, eu disse tenho nada. Então veja a nossa noite derramar em garrafa. Eu não vejo a minha vida mais denso, a garrafa. Cena do crime e a química dos loucos. Pede pra eu ficar mais um pouco. Ela quer me dominar ou dormir na rede. Tipo aranha ou inseto, seus enfeites. E ela odeia minhas mentiras. Eu finjo acreditar nas dela. E ela quer fugir de mim. Eu busco refúgio dentro dela. Eu falo mulher não vale nada. E ela fala que o homem é que não presta. Corro pra não ser algo da flecha. Volto a lembrar dela pelada. Disse que quer me ver sofrer. E bem distante, pode ir, sei que vai voltar. Qual bumerangue? Corre de mim em círculos. Pra cada fim um novo ciclo. Tentamos manter o equilíbrio. E essa vida é tipo um circo. Isso vale pros dois. Qual de nós vai se render primeiro? Fugir primeiro. Dizer que ama ou odeia primeiro. Só o medo da decepção já é um tiro certeiro. E do nada jogar na minha cara. Que não precisa de mim para nada. Que se sustenta e bancar suas paradas. E se fosse por grana ia dar pro outro cara. Chegou lá em casa sem me avisar. Sabe que eu adoro surpresas. Chegou lá em casa e vou outra lá. Sei que ela odeia surpresas. Vai esquecer de mim? Eu falei à vontade. Vou sentir sua falta. Volte quando sente saudade. Eu sou seu anjo e seu demônio. Cê é meu pesadelo, é meu sonho. Ela me balança tipo mar. Se sumir vou sentir falta. Ela é tipo ar. Diz que me quer, quer que eu morra. Quem vai deixar quem de castigo nessa vida gangorra? Sua cachorra.